Rodando Papai Vitorino de Sama, Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, muito obrigado, Vitorino de Sama. A 645, desço para 2010, o ajuste na 0.12, autorizado Alex Rei da pista no 0, reporte estabilizado. 2012, reporta Alex Rei da 1.0, o 1.645. Centro Recife, na frequência 1260, alterna 125.45. Recife agora, 1166 no solo 27, libere direita, chame o solo 121 no decimal 9. Direita 219, gol no 1166. Salvador, muito boa tarde. Chinar 6143, informação Yankee, passa nível 230. Chinar 6143, aciona identificação, Luna Pro de bom, 40 que está chegando a Bonf, desce para 4.000 pés, o ajuste na 012. 4.000 na Pro de Bonf, queria ser que foi da 1.06143. Luna 645, controle de aproximação, chame Tui na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado. Boa noite, voo 645. Voo no 645, boa noite, tráfego já avistado. Autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.90 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 1.0, voo 645. 645 no solo 33, libere direita, solo 121, decimal 9. Decimal 9, pode. Para controle? 6143, prova 195 por 10 milhas. Canal 6143, livre de desvio. Pode falar na prova do externo, 6143. Canal 6143, negativo. 143, sua condição, autorizado na proa de Duna, descida para 2, meu pai, sua destino 012. Proa de Duna, 6143. Descendo para 2000, 6143, confirma. Afirma, 6143, descida para 2, meu pai, sua destino 012. 012, 6143, desce para 2000. Dado procedimento, 6143. Afirma, senhor 6143, autorizado em leste exterior da pista na zero, repasse estabilizado. Portanto, estabilizado, 6143. Solicitou 6143. Solicitou 6143, com a parte de aproximação, chamou na frequência 198 do sinal 95. 295, obrigado, 6143. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6143. Oceaner 6143, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 190 graus, 05 nós. 43, no solo aos 45, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Sente, vai liberar direita, solo 9, 861, 43. Salvador, boa noite, o Azul 2591, ponte espera da 10 pronto. Azul 2591, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 190 graus, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, o 2591. Torre Salvador, é o Papatango e Yankee Bravo, pacífico acionado, está pronto para o táxi. Fiat, o Yankee Romeo Bravo, o ajuste 10 no 2, reporte no ponto de espera da Papa. Ponto de espera Papa, Bravo. Azul 2591, decolado ao 51, chame o controle 119.8, tenha um bom voo. Controle 198, obrigado, boa noite. Lado posicionado, papai. Papa Tango Yankee Romeo Bravo, decolagem com proa noroeste por ponto em risco, um vento no aeródromo 190 graus 05 nós, reporte fora do solo. Bravo. Controle Salvador, boa noite. O Azul 2591 decolou na sua escuta. Coral 1 no Bravo. Azul 2591 no contato radar na decolagem. Suba a via, saída Coral 1 no Bravo para nível 160. Sobe via 160, Azul. Chamou a torre? Chamou, transmissão muito baixa, autorizado a alinhar e manter inicialmente, cabeceira 1 a 0. Câmbio meu Bravo, chame o controle 119.8, bom voo. Bravo. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Romeo Bravo, decolou do Ceorol, comprou de Serra Índia com Índia, está na sua escuta. Papatango Yankee Romeo Bravo, mantém-se em condições visuais, 500 pés, reporte e visa clicar de pouso. Bravo. Cinco na viola, autoridade direto coral. Direto coral, Azul. Ah, como é que é convido? O ajuste 1-0, 1-2. Cliente aguarde 6201. Chanel 6201, restrição paga pelo controle, após a decolagem mantém a proa até 4 mil pés e após curva à direita na proa de Leda, confirme. Mantém a proa até 4 mil após Leda, 6201. Correto, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 190 graus, 05 nós, Chanel 6201. Juliette, Romeu Bravo, sinal para pouso. Latão, linha de Romeu Bravo, uma traça de conhecimento do controle, reportar frequência livre. Alô. 1119, decimal 8, tem um bom voo. Tá na vez, bom trabalho até agora. Controle de Salvador, boa noite, 6201, mantém proa transfer. Estacionar 6201, contato radar na decolagem, mantém a reta de decolagem até 4000 pés, após curva direita na prateleira, subida para o nível de voo 360. Pelo 4000, direita lida para o 360, autorizado 6201. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar para o azul 4206. Na 6201, apenas para informação, tráfego 2013 milhas, São Rua Sudoeste, um Alfa Tango 72, passando nível de voo 080, subida para 160. Tem no equipamento, tem no visual, 6201. 4206, decolado 01, chame controle 119.8, dê um bom voo. Controle 119.8, azul 4206, boa noite. Controle azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Via saída PUCA para 350, azul 4206. É 6201, nós temos centro Recife na frequência 125.1, na terna 123.8. 25123, aí. 10, o vento 200 graus, 05 nós. Tente a linha de cola pista 10869. Olimpo 06, sem identificação, do serviço chegada da BMED 1 para o nível 050 e ajuste na 012. Também autorizando o Anapro de Tatra. O Anapro de Tatra, ele também. Na escuta, como é que é com o Vitor? Firme a intenção do táxi, como é que é com o Vitor? No pátio 4, fica atento às demais aeronaves no pátio e reporte ao PR do Mike Covid. Até outra linha de coral, mais ou menos, para limpar a formação e posteriormente a gente retorna à rota original. Ele será manter a proa 210 até o trabalho de coral. Positivo. Afirmativo. Tente ajuda a fazer uma visita de risco. Obrigado. Pronto, 69, voa. Diogo 1869, decolado, boa noite. Gol 1869, contato radar na decolagem, sobre a via Cerdar Boruno para o nível 360. Gol no 360, 1869. Azul 4206, chama centro Recife, em frequência 126.85, alterna 125.45. Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, azul 4206. E 1869, 300 para o LF. LF, 1869. Azul 2591, está agora 52 minutos da Cidade de Salvador, seja o Sardão encerrado, chame o controle de viagem na frequência 120.1. Leão, 1201, boa noite. Torre Salvador, Azul 2712, quanto espera a dona 0, pronto. Azul 2712, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, o vento 210 graus, 05 nós. Ingresso a linha e decola no zero, Azul 2712. Limpo 06, desce para 2 no pé, sou registro na 012, autorizado a LS Explorer, pista na 0, reposta estabilizada. Desceu para 2 mil pés, autorizando a LS, reposta estabilizada, o limpo 06. No 869, estamos centro Recife na frequência 126.0, eterna 128.8. 2.0288.1869, boa noite. Gente, o Mike é com vidro, gente que cortou os motores, tenha uma boa noite. Dois, decolado 114, chame o controle 119.8, deu um bom voo. Chame o controle 119.8, azul 2712, boa. Controle Salvador, azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 170. Via Conde até 170, azul 2712. Tango Whiskey Anc uniforme, sua identificação, dessa vez chegada a mão para o nível 080, existe na 012. Descendo via na mão para o 080, ajustado, confirmando ajuste no 012, Whiskey Anc uniforme. Afirma. 645, boa noite, mantenha o ponto de espera. Ótimo, mantenha o ponto de espera, vou 645. Fizeram meio estabilizado? Estabilizado no localizador, limpo, fizeram meio. Antes, com base de aproximação, chamei para ir na frequência 198, 295. Deixa uma torre, 1895, Olympus. Sapatango, Whisky, anti-uniforme, autorizado usar na proa de Bluma, descida para 4.000 pés. O ajuste no 012. 4.000 pés, ajustado no 012, voando na proa de Bluma, Whisky, anti-uniforme. Com a pista no 0. Afirmativo, foi igual. Olimpo 06, autorizado pouso, pista 10, vento 2, 00 graus, 05 nós. Autorizado pouso pro Olimpo 06. Whisky em uniforme, senhor, vai fazer um pequeno desvio à esquerda para desviar as informações. Whisky em uniforme, continua por aí por quantas milhas? Vai ser rápido, aproximadamente daqui a 5 milhas, vou fazer um desvio de 3 milhas, senhor. Eu sou Petango, Whisky em uniforme, livre de desvio, já posso retornar na proa de Duna. Vou estar retornando na proa de Duna, Whisky em uniforme. Autorizado alinhar e manter, a terceira 10. Alinha e manter 10, boa no 645. Olimpo 06 no solo aos 21, libere à direita na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte ponto de espera, taxiway Delta, Olimpo 06. Vai liberar à direita na sua escuta, vai apontar para o cruzamento, Olimpo 06. Tango Whisky em uniforme, mas quantas milhas para ele está na proteína? 4 milhas, senhora. 4 milhas? Isso, a gente retorna na proteína. Senhor Tango Whisky em uniforme, quando na proteína, autorizado do CDT 2 ou ajuste na 012, autorizado a LSX da pista na 0. Eu antigo, quando na proteína, autorizado do CDT 2 no LSX da 10, Whisky em uniforme. Voo 645, autorizado a decolagem pista 10, vento 2, 00 graus, 05 nós. Recebi decolagem 195, 10, voo 645. Oi, Salvador, muito boa boa noite. Deltan 3897. Ponto de espera da 10, pronto para decolar. Deltan 3897, boa noite. Autorizado a alinhar e manter, tapiceiro 10. Alinhar e manter 10, sim. Gol 1645, decolado hoje 23, chame o controle 119.8, tem um bom voo. 198, boa, gol 645. Controle, boa noite, gol no 645. Gol no 645, contato radar na decolagem, suba a via saída São Voo para o nível 360. São Voo 360, gol no 645. Já tem um grupo que é aqui uniforme e voa na Praia de Duna? Afirmativo, já com voa na Praia de Duna, senhora.